A paz do Senhor Jesus, queridos. Que Deus possa abençoar a sua vida nesse novo dia e que derrame sobre você toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo, nas regiões celestiais. Nós vamos ver hoje o capítulo 20 de Jeremias, que diz assim: Então Passur, Ben-Imer, Passur, filho de Imer, o sacerdote que era superintendente da casa de Javé, o templo do Senhor, ouviu Jeremias pregando essas profecias. Então Passur mandou espancar o profeta e prendê-lo no tronco que havia junto à porta superior de Benjamim, no templo do Senhor. Na manhã seguinte, quando Passur mandou soltá-lo do tronco, Jeremias lhe disse: Javé já não o chama Passur, mas sim Magor Missavive, isto é, terror ao seu redor. Porquanto assim diz Javé: Eis que eu farei de ti um terror para ti mesmo e para todos os teus amigos. Eles cairão pela espada de seus inimigos e teus olhos o verão. Entregarei todo o Judá nas mãos do rei da Babilônia. Ele os levará cativos para a Babilônia e os exterminará ao fio da espada. Eu entregarei nas mãos dos seus inimigos toda a riqueza dessa cidade, toda a sua produção, todos os seus bens de valor e todos os tesouros dos reis de Judá. Levaram tudo como despojo para a Babilônia. E tu, Passur, e todos os moradores da tua casa ireis para o cativeiro, e irás para Babilônia. Ali morrerás e serás sepultado, tu e todos os teus inimigos, aos quais profetizastes com falsidade. O lamento e o apelo de Jeremias. Senhor, tu me persuadiste e fuste. E fui convencido, foste mais forte do que eu e prevaleceste. Sou ridicularizado o dia todo, todos zombam de mim. Pois sempre que falo, grito e clamo, violência e extermínio. Por isso a palavra do Senhor trouxe-me intimidação e insulto o dia todo. Contudo, se eu disser, não o mencionarei, nem mais falarei em seu nome. É como se um fogo ardesse em meu coração, um fogo dentro de mim. Estou exausto, tentando contê-lo, já não posso mais. Ouço muitos comentando, terror por todos os lados. Denunciai-o, vamos denunciá-lo. Todos os meus amigos esperam que eu tropece e dizem: Talvez ele se deixe enganar, então prevaleceremos contra ele e nos vingaremos dele. Mas Javé está comigo como um poderoso guerreiro, por isso os meus perseguidores tropeçarão e não prevalecerão. Serão grandemente humilhados por seu insucesso, desonra eterna que jamais será esquecida. Tu, pois, ó Senhor dos exércitos, que pões à prova o justo e vê os pensamentos e o coração. Permite que eu veja a tua vingança sobre eles, porque confiei a minha causa a ti. Cantai a Yahvé, louvai a Yahvé, porque ele levou a vida do pobre da mão dos perversos. Maldito o dia em que eu nasci, o dia em que a minha mãe me gerou, não seja abençoado. Maldito seja o mensageiro que levou a notícia a meu pai e o deixou muito feliz quando comunicou: Nasceu de um filho homem. Seja aquele homem como as cidades que Javé destruiu sem piedade. Que ele ouça gritos de socorro pela manhã e gritos de guerra ao meio-dia. Mas Deus não me matou no ventre materno, nem fez da minha mãe o meu túmulo. E tampouco o deixou permanentemente grávida. Por que saí do ventre materno somente para contemplar o sofrimento, viver triste e terminar meus dias profundamente decepcionado? Esta é a oração de Jeremias. Na verdade, é um lamento que Jeremias dirige ao Senhor, porque Jeremias havia profetizado a palavra que o Senhor tinha mandado ele profetizar no capítulo 19, como nós vimos ontem, e juntos com os sacerdotes que estavam com ele no vale, estava Passur, e Passur ouviu todas as palavras que Jeremias profetizou. E por causa dessas palavras, Jeremias foi espancado e foi amarrado ao tronco, como se fosse um animal feroz, um animal prestes a devorar a sua presa. Mas ele levou chibatadas, levou açoites, permaneceu à noite acorrentado no tronco, como se fosse um escravo que havia desobedecido a seu senhor e estava levando a correção. Mas Jeremias havia apenas dito a palavra que o Senhor mandou dizer. Jeremias havia apenas profetizado, apenas sido boca do Senhor, dizendo o que iria acontecer a Jerusalém e a Judá por causa do seu pecado e por causa da sua teimosia, por causa do seu coração maligno e do seu coração endurecido. E por causa dessas palavras ditas, o sacerdote se enfureceu, porque na verdade o sacerdote também era um sacerdote, um falso sacerdote. Ele era sacerdote da casa de Deus, mas não agia como um sacerdote. Ele agia conforme também conforme a dureza do seu coração, conforme o seu coração maligno. Ele também tinha um coração maligno, um coração perverso e sórdido diante do Senhor. Jeremias vai apanhar, vai levar chibatadas, vai ser colocado no tronco. E no dia seguinte, como nos diz o texto, quando Passur manda soltá-lo, Passur é um nome comum em Israel. Era um nome muito comum nos dias de Jeremias. Então era mais uma pessoa, só que da linhagem sacerdotal, que se chamava Passur. E aí Jeremias, então, vai profetizar quando é solto do tronco. Nem depois de apanhar, depois de sofrer as chibatadas, ele deixa de falar as palavras do Senhor. Ele continua dizendo as palavras do Senhor e continua profetizando em nome de Yahvé. E ele vai profetizar a Passur e vai dizer assim: na manhã seguinte, quando Passur mandou soltá-lo do tronco, Jeremias lhe disse, ou seja, Jeremias lhe profetizou: Yahvé já não o chama Passur, mas sim Magor Missaviv, isto é, terror ao seu redor, ou terror por todos os lados. Porque ele passaria a ser terror para ele mesmo e para os seus amigos e para todos aqueles que o cercavam, para todos aqueles que o rodeavam. E ele, Passur, seria levado para o cativeiro juntamente com toda a sua casa. E lá no cativeiro morreria ele e toda a sua casa e todos os seus amigos e inimigos. Ele veria morrer um a um por causa da sua desobediência e por causa do seu coração endurecido, por causa de não ouvir a palavra do Senhor e não dar ouvidos à palavra do Senhor. Ele que era responsável pela instrução do povo na lei do Senhor, não instruiu o povo na lei do Senhor, antes instruiu o povo com palavras de falsos profetas, fazendo ouvir às pessoas, aos reis, aos líderes, aquilo que eles queriam ouvir, e não a palavra do Senhor. Ouvir palavras lisonjeiras, ao invés de ouvir a palavra dura do Senhor, que era para afastarem dos ídolos, que era para afastar da idolatria, que era para afastar de todo o caminho perverso, de todo o caminho mau. Ele, ensinou isso ao povo, ao invés de ensinar a lei do Senhor, que é perfeita e que revigora a alma. E depois, Jeremias, depois de solto, ele vai lamentar diante do Senhor por causa do sofrimento que sofreu, por causa das chibatadas que teve que levar. Ele vai chorar diante do Senhor e vai lamentar diante do Senhor, chegando ao ponto de dizer para o Senhor: olha, Senhor, eu às vezes não quero falar a tua palavra, mas eu não consigo deixar de falá-la, porque arde, o meu coração arde como fogo, a tua palavra arde como fogo dentro de mim. Então eu tenho que dizer o que o Senhor diz. Eu tento resistir, mas não consigo resistir. Já estou cansado de tanto lutar, já estou cansado de tanto sofrer ameaças, de tanto ser ridicularizado, de tanto sofrer escárnios, de tanto levar chibatadas, de tanto ser perseguido. Já estou cansado, Senhor. E aí ele vai dizer então que, olha, maldito o dia que eu nasci, maldito o homem que levou o recado ao meu pai dizendo que nasceu-lhe um filho homem. Isso era o homem, o profeta homem, Jeremias, falando, e não o profeta, não falando em nome de Deus, mas lamentando em seu próprio nome, levando um lamento diante do Senhor e dizendo para o Senhor: Senhor, eu não aguento mais. Então, maldito dia que eu nasci. Para que que eu nasci? Eu nasci para isso. Eu nasci para falar a tua palavra. O Senhor me disse que desde o ventre da minha mãe o Senhor havia me escolhido. Antes que eu nascesse, o seu chamado para mim, o chamado de Jeremias, quando o Senhor faz lá no capítulo 1, diz assim, que antes que ele nascesse, antes que ele fosse formado no ventre de sua mãe, o Senhor já o tinha escolhido para ser profeta entre as nações. E ele vai lamentar esse dia que ele nasceu, então, porque nasceu para ser profeta, mas profeta, não um profeta que apanha, não um profeta que sofre desonra, que é ridicularizado, mas ele gostaria de ser um profeta que fosse ouvido, que as pessoas ouvissem, que as pessoas ouvissem a palavra do Senhor e temessem a palavra do Senhor. Esse lamento de Jeremias é isso, é um homem lamentando porque as pessoas não ouvem a palavra que ele diz, não ouve a palavra de Javé, não teme a palavra de Javé. Então ele vai chorar diante do Senhor. E por isso ele é tido, ele é conhecido, e muitas pessoas falam, chamam ele de profeta chorão, mas tinha que chorar mesmo. Tamanha era a perseguição que sofreu, tamanha era a perseguição que sofria, dia após dia. A cada mensagem que dava era uma perseguição. A cada mensagem de destruição que ele dizia que Judá e Jerusalém ia sofrer, ele era perseguido, ele era ridicularizado, ele era zombado, e ninguém ouvia. Ele falava e como se estivesse falando ao vento, para que ninguém, e ninguém, porque ninguém o ouvia, ninguém dava ouvido ao que ele estava falando. Meus irmãos, às vezes, ainda hoje, acontece isso. Às vezes as pessoas, os homens e mulheres de Deus, dizem uma palavra, e quando dizem uma palavra dura, uma palavra de exortação ao povo, o povo não gosta. O povo não quer ouvir exortação. O povo só quer ouvir bênção, só quer ouvir palavras de consolo, palavras que trazem alegria para a alma, ao invés de se alegrar também com a palavra de exortação, porque quando o Senhor exalta é porque o Senhor está amando, o Senhor está exortando, está chamando de volta para o caminho, está trazendo, querendo que eles voltem para o caminho e que eles sejam restaurados e que eles sejam transformados para que não sejam envergonhados no dia da visita do Senhor. E nós precisamos estar atentos a isso. Estar atentos à palavra do Senhor. Nem sempre a palavra do Senhor fala aquilo que nós queremos ouvir. Muitas vezes ela nos fala palavras de exortação, palavras de chamamento ao arrependimento, chamando-nos a arrepender-nos das nossas obras mortas, como Jesus pregou: arrependei-vos de vossas obras mortas, e arrependei-vos e credes. Então, nós precisamos arrepender e precisamos crer em Jesus e na palavra de Jesus, naquilo que Jesus disse para nós, porque Jesus também não pregou apenas palavras que as pessoas queriam ouvir. Ele pregou no templo e Jesus também, nos seus dias, foi expulso do templo muitas vezes quando estava pregando ao povo, foi expulso das sinagogas, foi expulso dos vilarejos onde ele ia pregar, porque ele pregava a verdade, ele pregava a palavra do Pai. E as pessoas não tinham prazer em ouvir a palavra do Pai, eles queriam antes ouvir mentiras e ouvir absurdos, ouvir o que não era para ser ouvido. Eles preferiam ouvir o nada do que ouvir a verdade que provinha da boca do Senhor Jesus. Mas isso ainda hoje acontece. As pessoas parecem que têm nos seus ouvidos algo que faz com que elas não queiram ouvir a palavra, algo que as incomoda, algo que as impede de ouvir a palavra do Senhor, algo que as impede de ser exortadas em nome do Senhor. E o Senhor exorta e exorta para que nós nos convertamos. E converter é mudar de rota, mudar de caminho, mudar de atitude. E nós precisamos estar atentos a isso e nos converter. Essa palavra do Senhor, essa palavra de Jeremias, é uma palavra que chama a conversão, que chama a mudança de vida, que chama-nos para voltarmos para a palavra do Senhor, para a lei do Senhor, para as bênçãos que provém que provém para aqueles que amam a palavra do Senhor e que andam segundo a palavra do Senhor. Não adianta fugir da palavra do Senhor, não adianta sair longe ou fora da palavra do Senhor, porque ela continuará sendo dita, porque o Senhor vai continuar dizendo a sua palavra para nós, e nós precisamos ouvir, e nós precisamos nos ater à palavra do Senhor, para que os homens e as mulheres de Deus também não levem lamentos diante do Senhor, como levou Jeremias, de sofrimento. A palavra de Deus nos diz lá no Novo Testamento que nós devemos ser mansos ao ouvir a palavra do Senhor, ao sermos corrigidos pela palavra do Senhor, e não sermos insubmissos para que necessitamos que coloquem freios e cabestros em nós, para nós andarmos diante do Senhor. Nós precisamos andar de livre e espontânea vontade. O seu Senhor gosta e se agrada de um coração sincero, de um coração limpo, de um coração temente, de um coração que realmente ama ouvir a sua palavra, quer seja ela palavra de bênçãos ou quer seja ela palavra de correção. Se você tem ouvido palavras de correção do Senhor, pare, pense e medite nessa palavra, porque o Senhor está falando com você, porque Ele te ama e quer que você mude de vida, e quer que você seja transformado, quer que você seja abençoado por Ele. Para Ele te abençoar, você precisa estar diante dele, estar na presença dele, com a palavra dele na sua mente e no seu coração, para não pecar contra eles. O Senhor não tem prazer no pecado, assim como o Senhor não tem prazer na morte do ímpio. O Senhor não tem nenhum prazer na morte do ímpio. O Senhor não gosta disso, porque o Senhor criou o ser humano à sua imagem e semelhança, para que esse pudesse fazer a sua vontade, pudesse andar na sua presença e ser por ele abençoado dia após dia. Mas o homem pecou desde o início, desde Adão, que os homens preferem ouvir a voz de Satanás do que a voz de Deus. Isso não é novidade nos dias de Jeremias, e muito menos é novidade nos nossos dias, porque é mais fácil ouvir as palavras lisonjeiras de Satanás do que ouvir a palavra dura que muitas vezes o Senhor traz para as nossas vidas. Mas o Senhor, quando traz palavras duras, ele traz para que nós sejamos transformados e não morramos em pecados e não sejamos pegos em ciladas diante no nosso dia a dia, na nossa vida, mas que nós possamos estarmos na presença dele, sermos salvos por ele, sermos transformados por ele e herdarmos a vida que ele está preparando para nós, que ele preparou para nós desde a fundação do mundo, o reino que ele preparou para nós desde a fundação do mundo, que é o reino dos céus. O Senhor está preparando um reino de bênção, um reino de alegria, um reino de paz, um reino cheio de alegria e prosperidade para as nossas vidas, porque o Senhor não tem prazer em outra coisa a não ser em abençoar. O prazer do Senhor está em abençoar os seus filhos e filhas. O Senhor não tem prazer nenhum em castigar os seus filhos e filhas. Pensa que o Senhor tinha prazer em estar castigando Jerusalém e a sua noiva, a sua amada, nos dias de Jeremias? Não, ele não tinha prazer nisso, mas era necessário que ele fizesse isso para que eles pudessem ser corrigidos e talvez longe de sua terra eles pudessem voltar-se para ele e um remanescente fiel pudesse ser salvo. E um remanescente fiel foi salvo do povo que foi levado para a Babilônia. Alguns, muitos se arrependeram dos seus caminhos e passaram a servir ao Senhor e servir ao Senhor com alegria. E depois, quando voltaram para a terra, voltaram para restaurar e para reconstruir a terra que havia sido destruída, que havia sido devastada. Então, o remanescente sempre vai sobrar o Senhor na correção do Senhor. O Senhor corrige para que pelo menos um remanescente, ou poucas pessoas, ou algumas pessoas, ou um grupo de pessoas possa se arrepender e ser salvos por ele. Que você esteja entre esse remanescente, que você esteja entre esses que se arrependem, entre esses que se voltam para o Senhor e que por causa disso, então, tem a sua vida transformada e tem a sua vida abençoada e se torna herdeiro do reino dos céus, que é o prazer do Senhor, que todos sejam, o prazer do Senhor é que todos sejam salvos. Por isso Jesus morreu, e quando ele morreu por todos. Ele deu a sua vida para pagar o pecado de todos. E ele disse que quando ele fosse levantado naquele madeiro, ele atrairia muitos a ele. E muitos têm sido atraídos, muitos foram atraídos e muitos têm sido atraídos ao longo dos séculos ao Senhor Jesus, e pelo Senhor Jesus têm sido salvos e têm sido se tornado herdeiros do reino que está preparado desde a fundação do mundo. Eu oro e eu torço para que você esteja entre esses que são herdeiros do reino dos céus, o reino que o Senhor preparou para todos os seres humanos. Porque, como eu já disse anteriormente, o inferno não foi construído para homens, mas foi construído para Satanás e seus demônios. Mas Satanás não quer ir sozinho para o inferno. Por isso ele tem iludido, ele tem ludibriado, ele tem mentido e ele tem enganado muitas e muitas, milhares e milhares de vidas para que com ele vá para o inferno e faça companhia para ele. Ele não quer que as pessoas estejam diante de Deus e alegre o coração de Deus. Na verdade, a luta de Satanás é contra Deus. Ele não quer ver Deus feliz. Ele não quer ver Deus alegre com o seu povo jubilando e prestando louvores a ele. Ele quer que ver o povo longe do Senhor e servindo a ele e entristecendo o coração de Deus. Que você seja, em nome de Jesus, alguém que ame ao Senhor acima de todas as coisas e que ame ao seu próximo como a si mesmo, porque assim você estará cumprindo toda a lei e os profetas, como disse Jesus. E você se tornará, e você é já herdeiro do reino dos céus. Que Deus te abençoe. Que a bênção do Senhor seja sobre a sua vida e sobre a sua vida permaneça. E lembre-se, ouça a palavra do Senhor, quer seja ela uma palavra que traz alegria ao seu coração, uma palavra de bênção, quer seja ela uma palavra de exortação, porque as palavras de exortação são também bênção para as nossas vidas, porque é sinal do amor de Deus para conosco, do cuidado de Deus para com as nossas vidas. Que Deus te abençoe em nome de Jesus e para a glória do nome de Jesus. Nós vamos dar agora uma interrupção, nós vamos parar alguns dias com o estudo de Jeremias e vamos entrar a partir de segunda-feira. A missionária Vivian vai ministrar o livro de Apocalipse. Então não perca, a partir de segunda-feira, ministrações de Apocalipse com a missionária Vivian. Então ouça e veja o que está previsto naquele livro. Para aqueles que amam ao Senhor e para aqueles que desobedecem ao Senhor. E ore para que a serva do Senhor seja como Jeremias, fale apenas aquilo que Deus colocar no coração dela para ser falado. E tudo que Deus colocar no coração dela, ela fale sem medo e sem temor, como falava Jeremias, para que nós possamos todos sermos transformados, sermos edificados e sermos exortados por essa palavra que será ministrada a partir de segunda-feira com a missionária Vívia, que é o livro de Apocalipse. Que Deus te abençoe e que Deus seja com você, em nome de Jesus. Que a bênção de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo e que a doce e maravilhosa presença do Pai, do Filho e do Espírito seja com você e com você permaneça. Hoje e eternamente. Amém.